segue adiante, mas resolve voltar. O irmão leproso já estava com as extremidades doentes, não consegue segurar a moeda que cai ao solo. Ele a toma de volta, abraça o leproso, dá-lhe um beijo no rosto, e aquilo que antes lhe era amargura, lhe se converte em doçura da alma e do espírito. É o momento mais sublime da sua vida, talvez. Sobe ao cavalo, resolvendo olhar para trás, não vê mais qualquer pessoa, e acreditam muitos que era o próprio Cristo que ali se encontrava. Francisco veio então nos ensinar muitas lições. Abraçou a Dama Pobreza para dar o testemunho, mostrando que a vida material é apenas um minuto na eternidade dos séculos, que não nos requintemos tanto com a posse do ouro. E quando um de seus confrades lhe pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todas as pessoas desejam ver-te, todos desejam escutar-te, porque todos desejam seguir-te, porque tu não és homem belo de rosto ou de corpo, tu não és homem rico de ciência, tu não és tão diferente dos outros, por que a ti, Francisco? E ele responde: porque os olhos de Deus não encontraram na terra maior pecador, criatura mais vil do que a mim. Porque assim iria confundir a riqueza, a sabedoria dos homens de ciência. E assim ele se declarava. Passava muitas horas meditando, muitas vezes dizendo a frase: quem és tu, meu doce Deus? E quem sou eu? Um servo, um verme vil e um servo inútil. Mostrando a grandeza da compaixão de Jesus, do nosso Pai, nós que estamos vivendo aqui neste